Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 310. Hoje é dia 24 do mês de março do ano de 2021, agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, você que nos acompanha pelo YouTube, se ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique lá no botãozinho inscrever-se, e além de se inscrever também, marque o sininho para receber as notificações, isso é muito importante. Assim, sempre que um novo programa for ao ar, você vai ser notificado no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador. E você que nos acompanha pelo Facebook, também você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ajudando então esse programa a alcançar outros corações que necessitam ouvir essas lições de consolação e de amor da doutrina dos Espíritos. E lá pelo Facebook também, você pode deixar o seu joinha, você fazer o seu comentário, isso é muito importante, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você pode fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta sobre o tema que a gente está abordando, e durante o programa a gente vai procurar responder todas as suas dúvidas. O objetivo do programa Visão Espírita é sempre trazer temas atuais, sempre discutidos à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. E é sempre importante, né, relembrar que o programa Visão Espírita está no ar já há mais de 22 anos. Essa é a edição número 310 aqui de Piracicaba. Então, o programa Visão Espírita começa em 1999, foi criado pela USE de Santa Bárbara do Oeste. Durante muitos anos foi transmitido lá pela Rádio Brasil e hoje é transmitido. Hoje é uma atividade ligada, né, à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é transmitido também pela União Rádio Web. União Rádio Web, que é uma rádio transmitida pela internet com 24 horas diárias de programação. Então, todos os programas Visão Espírita que você vê aqui pelo YouTube, pelo Facebook, agora durante a pandemia, que nós tivemos que deixar o nosso estúdio, você pode acompanhar, assistir outras vezes também lá pelo aplicativo da União Rádio Web. Então, se você não baixou ainda o aplicativo, vai lá na sua loja de aplicativos, no seu celular ou Android ou iPhone, baixe seu aplicativo para poder ter acesso aos demais programas. O que é interessante de ouvir pelo aplicativo é que lá ele funciona em segundo plano, então você pode ouvir o programa Visão Espírita enquanto faz outras atividades, ou mesmo quando está olhando suas mensagens, e o programa Visão Espírita continua executando. Diferente do YouTube, que você tem que parar, né, tudo que você está fazendo para poder assistir, né, visualmente. Nós temos a grande alegria hoje de convidar para participar do programa esses dois amigos queridos, e eu vou, por ordem alfabética, dar as boas-vindas aqui ao amigo Francisco Mourão. Boa noite, Francisco, seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Estamos aqui novamente. É um prazer, uma honra, uma bênção poder estar aqui. Saúdo você, saúdo o nosso amigo Luiz, que vai estar conosco daqui a pouco, e em especial todos que estão nos acompanhando nesse momento. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos, nesses próximos minutos, refletir sobre a sua palavra, sobre a sua mensagem e sermos mais felizes, que é esse o plano do nosso Pai para nós. Muito bem, e o nosso próximo convidado está com uma cara de convidado especial. Eu já conversei com ele, que eu acho que ele está participando muito pouco da edição de quarta-feira do programa Visão Espírita, mas é uma participação muito querida, muito especial. Eu falei sobre a União Rádio Web, portanto, esse que foi convidado, que vai falar agora, ele é um dos co-fundadores também da União Rádio Web. A partir dele que as coisas aconteceram, né? Ele sempre que provocou as ações para a gente poder conquistar o espaço que conquistamos e realmente colocar no ar esse projeto. Ele também que é comentarista do programa Visão Espírita, lá desde o começo, desde os primórdios que eu falei, lá em Santa Bárbara do Oeste. E também é autor do Vade Mecum Espírita, uma obra, né, um índice sistemático, temático, né, de assuntos espíritas, muito utilizado por pesquisadores e estudantes do Espiritismo. É, então, uma grande honra para a gente passar a palavra, convidar, dar as boas-vindas para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no programa de quarta-feira, né? O Wilson estava reclamando, mas eu não sou convidado, só eu venho quando sou convidado, né? E então, já demos uma bronca aí no Francisco, que é ele que faz a escala, mas está tudo em ordem agora, de vez em quando eu vou aparecer, tá? Uma boa noite a todos e que nós, através das nossas reflexões, possamos levar a esse público que nos prestigia muita esperança, muita paz e muita confiança naquele que é o nosso Criador. Uma boa noite a todos. Muito bem, muito obrigado, Luiz. Então, nós escolhemos um tema muito interessante, tema inclusive que o Luiz tem catalogado lá no Vademecum Espírita, né? Ele tem ali uma apostila, eu acredito, sobre que ele faz abordagem também desse tema. E a gente vai falar sobre, nós falamos já com o Francisco no programa anterior, sobre o destino dos criminosos, como esses criminosos vão ser recebidos no plano espiritual, sobre a questão do perdão. Então, nós selecionamos um texto lá do livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos. Só que nós selecionamos trechos desse texto, não é o texto inteiro. Você que se interessar pelo texto pode ir lá, né, no Boa Nova e ler ele inteiro. Mas nós selecionamos alguns trechos, só para não ficar muito longo. Eu vou ler, vou convidar todos para me acompanhar a leitura e depois a gente vai ouvir os comentários do Luiz e do Francisco. Então, vamos a ele. O Bom Ladrão, texto de Humberto de Campos, da obra Boa Nova, psicografada por Chico Xavier. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou, passo a passo, o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamante, sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte da desolação reservado aos criminosos? Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante. Na hora final, lembrando de que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença, a ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho. Valera a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, deixava absorver-se em estranhas interrogações. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como sinal do sacrifício. Penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo, olhos enevoados de pranto. Recordou os dias radiosos do Tiberíades. Nesse instante, percebeu que a voz débil do celerado se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Senhor, disse ele, ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Viu conspícuos homens da lei sobraçando os livros divinos? Doutores enfatuados de orgulho passavam erectos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro, entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam, igualmente revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo mestre. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores, aparentemente mais sinceros, ao lado dos próprios discípulos, que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar ao seu lado a inolvidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe havia endereçado da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Muito bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, é então nessa atmosfera de espiritualidade que eu vou passar a palavra aqui, por ordem alfabética, primeiramente. Eu quero passar para o Francisco as impressões gerais, Francisco, sobre essa descrição histórica, talvez, né? É muito interessante essa obra Boa Nova, porque ela traz muitos elementos que nós não temos conhecimento, né, por meio dos evangelhos, por exemplo. Então, muitas coisas são reveladas, né, em obras espíritas, sobretudo nessa obra, especificamente. Eu queria que você fizesse um comentário sobre esse cenário que a gente vê sendo descrito aqui pelo autor. É um cenário muito bonito, né, Wilson? Lembrando que nós estamos nos aproximando, né, dentro do calendário cristão, né, desse momento de reflexão, né, do auge da passagem do nosso mestre, que nos deu essa lição máxima de continuar amando e trabalhando até os últimos instantes. Ele estava lá, preocupando-se só com uma coisa, em amar, né, em compreender, em perdoar, em tolerar. Nesse trabalho de amor, ele exemplificava, por isso que ele foi o nosso mestre, e é o nosso grande mestre. E, realmente, nessa obra de Humberto de Campos, nós temos aí acesso a uma série de outras informações complementares aos dos evangelhos, né, que nos trazem essas informações adicionais importantíssimas, que deixam claro que o mestre continuava trabalhando. Essa questão, né, do diálogo que ele tem agora com Tomé, mas também aquele diálogo que nós vamos examinar daqui a pouco em relação aos dois condenados que estavam diante dele, é algo de um significado tremendo, em que Jesus, até o último momento, ele ia ao encontro daqueles que eram sempre os excluídos. Ele ia ao encontro daqueles que eram condenados, né? E o título do nosso programa hoje, que seria O Bom Ladrão, né? Ladrão é um estado, né? É um estado. Ele, no momento, ele é ladrão. Mas nós entendemos, dentro da doutrina espírita, que, acima de tudo, independente de qualquer rótulo, nós somos espíritos. Espíritos filhos de Deus, criados iguais, igualmente amados, igualmente destinados à felicidade. E o Pai nos ama igualmente. É isso que Jesus deixou claro na sua passagem e deixa claro no seu evangelho. Esse amor incondicional, não há exclusão, há só inclusão, né? Nós somos parte de um rebanho humano que habita um apartamento do Pai, habita um condomínio do Pai no momento, dentro de um grande rebanho da humanidade. Então, que nós possamos, sim, refletir mais uma vez sobre a importância do trabalho do mestre, da abnegação do nosso mestre, que não tinha nada a expiar, não tinha nada a pagar, não tinha nenhum pecado, né, a pagar, nada. E, mesmo assim, ele vai, se oferece, né, para ser o exemplo de como devemos agir nessas situações que nos afligem hoje no mundo. É isso. Muito bem. Como uma breve introdução, né? Sem dúvida, o tema é muito amplo. Sem dúvida. E é interessante, né, quando Francisco fala que somos todos iguais perante Deus, de fato, Allan Kardec pergunta isso ao Espírito de Verdade em O Livro dos Espíritos. Né? A pergunta é essa: perante Deus somos iguais? A resposta é sim, a resposta do Espírito de Verdade. Mas seguida por uma vírgula, né? Vírgula. Todos tendem para o mesmo fim. Isso é, nós somos iguais porque fomos criados na mesma condição e todos vamos chegar ao mesmo resultado. Agora, o caminho é diferente, o tempo de criação é diferente. Não fomos, como, por exemplo, a religião predominante nos ensinou durante muito tempo, nós não fomos criados todos no mesmo dia. Naquele dia, Deus criou o homem. Né? Deus continua criando, sempre criou. Difícil para a gente entender a ideia do infinito, mas Deus sempre criou seres humanos como nós e continua criando a cada instante enquanto nós conversamos uma infinidade de novos seres humanos. E é claro que existem seres mais antigos que tiveram oportunidade de aprender um pouco mais e outros mais novos, ou que escolheram caminhos na qual não tenham se desenvolvido neste ou naquele setor. Por isso que hoje nós, quando olhamos para a sociedade, observamos tantos contrastes entre as pessoas. E é natural que seja assim. E o Espiritismo nos permite olhar para o mundo sem estranhar esse mundo nesse sentido negativo, não é? Luiz, então, é falando sobre isso, e pegando a introdução do Francisco, que eu lhe pergunto, a gente percebe no início do texto que a primeira reação de Tomé ao ver aquele sofrimento de Jesus é não entender Deus. Porque como pode Deus, se ele é tão poderoso, e se ele está no controle de todas as coisas, permitir que aquele filho, como Tomé coloca, o filho dileto dele, como Francisco também apontou, um espírito já puro, elevado, sem expiações ou provas a serem cumpridas, como poderia permitir que ele sofresse tanto assim? E eu estendo a pergunta para você. Porque Deus permite que haja, que exista tanta dor no mundo? A gente está atravessando hoje um momento em que isso fica muito claro, né? São 300 mil brasileiros, né, que sucumbiram, né, diante dessa pandemia de coronavírus. Por que isso acontece, Luiz? Não da pandemia, mas por que o sofrimento? Primeiramente, eu vou falar sobre a estranheza de Tomé, né? E isso para nós não é um fato novo. Quando a gente vê lá no Velho Testamento, Davi presenciando o sacrifício de Jesus na cruz, ele também estranhou demais, né? Porque era sabido que os profetas sempre eram protegidos por Deus. E ele estava assistindo a Jesus ser imolado na cruz e perecendo na cruz. Então, a reação do Davi foi mais ou menos igual à do Tomé. E, tanto assim, dando origem àquela célebre frase, né, tão mal entendida: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Davi, quando recita isso, é a impressão dele, o médium que estava assistindo à morte do Filho de Deus, ele extasiado, como é que pode Deus permitir que aquele seu profeta fosse eliminado? E aí, Jesus, quando é imolado, ele recita o Salmo de Davi. E Tomé tem essa mesma impressão e relata, né, na beleza que é o relato do Humberto de Campos, e também nos remete a uma coisa muito importante. Os escritos que nós temos sobre essas notícias, eles foram escritos depois de 50, 60, 100 anos em que se passaram. Então, eles não têm muitas dessas informações que, na obra mediúnica, geralmente é relatada por alguém que está extraindo da sua memória, porque ele estava lá. Então, nesse relato mediúnico, é um relato descrito de alguém que assistiu, né? Então, nesse processo, não sei quem é que inspira o Humberto de Campos, mas ele relata exatamente a sequência dos fatos. Por isso é muito importante que a gente busque as obras mediúnicas para pegar exatamente a história como ela se processou. Com relação ao ladrão, nós temos um detalhe, né? O ladrão não tinha jeito, ele estava ali mesmo porque estava sendo crucificado também. Então, ele não tinha como, ele não teve escolha de participar ou não, né? Os discípulos, sim. Os discípulos se omitiram, ficaram com medo, né? Mas o ladrão estava ali. Ah, e essa passagem é muito importante. Porque se nós lembrarmos lá do filho pródigo, o filho que saiu, que pediu o seu dinheiro, gastou, é aquele filho que apareceu como problema. Agora, no fim da parábola, nos mostra que o filho com o real problema tinha ficado em casa. Os filhos ciumentos, que quando o pai reclamou, quando o pai propiciou aquele filho que estava retornando, aquela festa, aquela alegria, ele ficou enciumado. É, então, você observa que em todos esses casos, cada pessoa apresenta um padrão de comportamento. O bom ladrão apresentou um padrão positivo. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, esse espírito possuía, né, na sua intimidade, esses valores. Ele reconheceu ali um ser espiritual de alta envergadura, e ele reconheceu que realmente aquele cara ali não merecia nada daquilo, era uma injustiça, e se expressa nesse sentido. Então, era um espírito que estava ladrão, mas ele possuía qualidades que muita pouca gente percebe. Então, ele, com aquela condição de ladrão e sendo crucificado, era um espírito com uma certa elevação. E você, na sua expressão, você falou uma grande verdade. A doutrina espírita nos permite enxergar as coisas do jeito que elas são. Tudo isso que se apresentou perante uma calamidade, uma injustiça, todo esse fato que, infelizmente, as igrejas só relembram aquele fato tétrico da história, era um programa de Deus para o planeta. E você veja que um fato desse, que se Jesus tivesse se despregado da cruz, saindo voando dali, eu acho que a gente não estaria lembrando desse fato como estamos agora. Né? Então você veja que é um fato que há 2000 anos se repete, porque realmente ficou marcado na nossa existência. E você vai observar, o Evangelho, ele se repete e há 2000 anos. Hoje, nessa pandemia, nós assistimos novamente à parábola do rico e do Lázaro. Né? Os ricos se vangloriando e aproveitando toda essa calamidade para encher mais as suas bolsas. E o povo, né, como o Lázaro, que nós saibamos nos comportar como o Lázaro se comportou, de forma resignada e sempre confiante. Se Deus permite que isso aconteça, só pode ser para o nosso bem. É isso aí, Wilson. Muito bem. Francisco, você queria acrescentar alguma coisa? Eu vi que você só queria ressaltar um ponto que o Luiz falou, que é muito bonito. Sim. Se nós pararmos para pensar, né, nesse momento, quando o Luiz fala, né, que esse bom ladrão é um espírito de envergadura, a gente já parou para pensar que o que mais teve compaixão e demonstrou isso para o mestre naquela hora foi ele. Os apóstolos não. Poderiam estar sentindo, tá, mas demonstrar mesmo, né? É isso que o Luiz está falando, que eu acho que gostaria de ressaltar. Ele revela a sua envergadura moral pela sua compaixão, por já reconhecer a injustiça, por reconhecer que aquilo não podia estar acontecendo. Ele reconhece a sua situação, ele já começa num processo de arrependimento, né? Que é um início de uma transformação moral para uma melhora. Então, acho que a palavra aí é compaixão. Aquele espírito, né, que desprezível perante a sociedade, tem compaixão do mestre. Isso que é lindo. É lindo isso. Em outra ocasião também, né, Jesus deixa bem claro o quanto isso é valorizado quando ele fala sobre o bom samaritano. É aquele que era desprezado também por aquela sociedade, que é o único que socorre aquele ali que foi assaltado, que estava doente, que o ajuda. Sempre a mesma mensagem moral, né, Wilson? Só trocam os personagens, mas Jesus sempre procurou enfatizar a mesma mensagem moral. O Luiz falou agora do filho pródigo. Então, assim, é sempre a mesma mensagem. E é sempre ligado ao próximo, realmente, né? A uma postura de solidariedade e de compaixão. Olha, é assim, eu vou passar para o Francisco agora, mas o Luiz também pode comentar essa mesma questão. É comum entre os materialistas, e aqui eu falo de materialista não no sentido sociológico da palavra, porque existe um materialismo entendido pela sociologia de uma forma, que não é essa a nossa abordagem, mas o materialismo como entendido pelas religiões, que é a visão de que tudo tem a ver com a matéria somente, né, e da inexistência de uma porção espiritual da vida. Os materialistas costumam dizer que quem não tem presente se contenta com o futuro, né, numa alusão até mesmo de que as religiões são utilizadas para controlar as pessoas e manter, né, os mais pobres, né, mais servos. Nietzsche chega a dizer que o cristianismo é a religião dos servos. Então, baseado nesse entendimento, né, mesmo praticando o bem, essa história mostra que Jesus ainda ficou sujeito à ingratidão e ao esquecimento, né, de todos aqueles que ele ajudou. O texto deixa isso bem claro, não apareceu um, nem os discípulos, nem aqueles tantos doentes que foram curados. Então, a gente vive num mundo realmente, quando se olha de forma menos atenciosa, temos a impressão de que os maus aparentemente predominam e vivem impunes, né, aproveitando-se, locupletando do fruto do mal, muitas vezes do roubo. Qual será, então, a motivação para o bom? Somente na vida futura o bom pode ter motivação? Isso é, eu posso esperar uma recompensa por ser bom somente na vida após a morte do corpo físico? Francisco Mourão. Olha, são questões de, assim, que logicamente cada um vai ter que achar dentro de si, né? Mas claro que para o materialista isso é muito triste, realmente ele não tem como ter nenhum tipo de expectativa, então ele não tem como ter nenhum tipo de esperança. Né? Mas dentro da doutrina espírita nós entendemos que estamos dentro de um processo de ação e reação e que nós desfrutamos das escolhas que nós temos liberdade de escolher, né? Dos atos que nós escolhemos fazer. Então, nós colhemos aquilo que nós semeamos. Então, é natural que a gente vá colher, sim, algo de positivo ainda nessa vida, na medida que nós escolhemos persistir no bem. Na verdade, a doutrina espírita nos explica com muitos detalhes de que a situação atual da Terra é uma situação ainda de equilíbrio entre o bem e o mal, às vezes até uma certa predominância mesmo do mal, muito mais, não só por ignorância, mas por ausência, por omissão daqueles que se intitulam bons e não agem, e não praticam, e não vão em frente. Então, Allan Kardec, na sua codificação, catalogou que as aflições que nós colhemos têm duas causas. Algo que nós já erramos ainda nessa existência e colhemos já de imediato o resultado dessas escolhas, e outras que nós ainda estamos, de alguma maneira, colhendo os resultados mais a longo prazo em função de escolhas passadas. Pouco importa a gente aqui tentar definir se a nossa aflição hoje é devida a uma escolha foi feita agora ou depois. O que interessa é que nós possamos perseverar no bem, porque sabendo que ao perseverar no bem, nós vamos estar sintonizados com toda uma espiritualidade, com todos aqueles amigos encarnados que também sintonizam nessa faixa. Então é natural, sim, que a gente vai colher resultados bons. Agora, esperar, Wilson, que a vida sobre a Terra seja uma vida de férias? Não, não é. Isso em repetidas vezes aqui nesse programa nós já explicamos que não é esse o propósito de nós estarmos aqui. O propósito de nós estarmos aqui é aprendermos, é nos desenvolvermos, é crescermos. E para isso precisamos de obstáculos, precisamos de desafios, precisamos de provas. Provas que às vezes nós escolhemos e reclamamos depois. Pô, mas que prova difícil. Mas nós que escolhemos. Nós que precisamos dessas provas. E essas provas vêm, entre elas, pela ingratidão. Entre elas, pela injustiça. Como que nós vamos nos comportar perante a ingratidão e perante a injustiça? Tem um modelo lá. Ó, tem um modelo lá. Ó. Tem um modelo. Está lá no Evangelho. Essa é a rota. Dá para a gente chegar no padrão dele no momento? Não, não dá. Mas tem a bússola, que é o Evangelho. Então, que nós possamos entender isso. Que se o mestre sofreu uma tremenda injustiça, quem de nós não vai precisar de uma injustiça? Porque, sem dúvida, nós somos ainda imperfeitos, nós ainda também magoamos, nós ainda, às vezes, ferimos, nós, às vezes, erramos. Não por maldade, Wilson. É por ignorância. Ignorância no sentido de envergadura moral, não estou falando nem de ignorância intelectual, estou falando de ignorância moral mesmo. Né? Então, que a gente possa entender que essas questões ainda vão perdurar por um tempo, mas o quanto mais rapidamente nós compreendermos o Evangelho, nós procurarmos aplicar o Evangelho e sermos mais corajosos em darmos o nosso exemplo, nós vamos gradualmente. O Luiz sempre fala da questão da água do copo né, um copo, uma água suja e uma água limpa, gradualmente, não é assim jogar tudo fora e pôr água limpa, não é. Então a gente vai experienciar momentos de aflição, momentos de injustiça, momentos de ingratidão, é normal. É normal, nós precisamos desse contraste. É assim que nós aprendemos, é assim que nós crescemos. A gente precisa ter o contraste. É o nosso mecanismo de aprendizado no momento, enquanto espíritos. Precisamos da luz e do escuro, do frio e do calor, da saúde, da doença, do amor e do ódio, da justiça e da injustiça, da compreensão, do apoio e da incompreensão. É dessa maneira que nós vamos tateando e fazendo as nossas escolhas, Wilson. E pelas nossas escolhas, vamos colhendo as experiências. Opa, essa experiência é mais agradável. E assim nós vamos, aos poucos, transformando esse apartamento do pai num ambiente mais agradável, que já foi menos agradável, Wilson. É natural que hoje a gente desfrute de muito desconforto, mas a gente não pode esquecer que já foi mais desconfortável. Então a gente está num processo que a gente possa ser otimista e esperançoso para acreditar que a gente precisa continuar nesse caminho. É mais ou menos por aí. Pois é, Francisco, o seu comentário é muito pertinente, né? A gente, quando vai ler um pouco sobre a Idade Média ou Antiguidade, a gente percebe que a maioria, claro, não estou me referindo a todos, mas a maioria de nós tem uma vida hoje com conforto que um príncipe não tinha no passado. Então, a qualidade de vida hoje melhorou muito. Mas ainda assim, Luiz, eu insisto nessa mesma questão que o Francisco respondeu, sobre as recompensas presentes. Será que nós não somos recompensados realmente pelo bem que produzimos, e às vezes a gente só não está muito atento para perceber isso? Tremendamente recompensados. Né? A doutrina é muito clara, né? E a doutrina nos desenvolveu a fé raciocinada, né? E é toda baseada no instruí-vos. A gente, quando observa, por exemplo, o materialista, na realidade, eu tenho uma certa dificuldade para compreender, né? Porque o materialista, ele, se ele é uma pessoa culta, ele sabe que 5% da matéria do universo, da massa do universo, é a matéria que ele valoriza tanto, que a ciência se fundamenta. Os outros 95% se dividem em energia escura e matéria escura, que é alguma coisa imaterial que a ciência está se debruçando sobre isso. Né? Nesse sentido, está ruim para o materialista, né? Está ruim. Eu, como materialista, eu estaria muito frustrado nesse instante. Né? Agora, a doutrina espírita, ela nos dá a compreensão. Então, hoje, a gente vendo o que Jesus passou, o que ele sofreu, e ele não nos prometeu nada diferente. Ele sempre jogou muito claro conosco. Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Né? O que o materialista está alegando é desconhecimento, porque Jesus só prometeu sacrifício. E ele prometeu não que fosse um masoquista, mas porque ele sabe que para desenvolver o ser humano tem que aprender. E quando o ser humano aprende, você quando tem uma filha aprendendo a lavar a louça, você vai ter que pagar muito prato, porque ela vai quebrar. Então, o processo de aprendizado, e Deus nos concede o livre-arbítrio, é um processo onde alguém vai sofrer com o fato de o outro estar aprendendo. E tudo aquilo que, às vezes, as religiões ficam comemorando com aquele aspecto tétrico, né? Jesus falou de uma forma muito clara. São crianças que não sabem o que fazem. Então, quando você tem a compreensão da doutrina espírita, você não se escandaliza com mais nada. Ou isso, eu tive uma experiência pessoal que eu ainda não tinha vivido, né? Com o falecimento da minha mãe. A minha mãe faleceu e eu já, com todo o conhecimento espírita que eu desenvolvi, foi um fato natural. Então eu sempre falei que nascer e morrer é entrada e saída. Mas eu não tinha ainda passado por uma fase onde eu tivesse que vivenciar isso na carne. Né? E a doutrina espírita nos coloca isso de uma forma tão clara, tão assim nítida, que a gente compreende exatamente tudo aquilo que está. Eu ainda há pouco falava da parábola do rico e do Lázaro. Qual é a diferença desse pessoal que está explorando tudo isso para ganhar dinheiro e o rico? Não tem diferença nenhuma. E nós e o Lázaro? Não tem diferença nenhuma. É gente morrendo em corredores do hospital, né? Aquelas... O importante é como nós estamos vivenciando isso. Se eu não estou vivenciando isso com revolta, se eu estou vivenciando isso com um conhecimento de causa e sabendo que isso só existe porque existem pessoas que não compreendem e agem de forma inadequada, Deus não tem nada a ver com isso. Isso nos acontece porque a experiência desse pessoal que precisa crescer, ela implica numa injustiça para com aqueles seus irmãos. E é uma coisa absurda. Nós estamos falando em pandemia, mas tem uma coisa muito pior do que a pandemia e que a gente estava convivendo com ela aí todo dia. Nós aqui passando bem, nós aqui felizes, nós aqui passando, fazendo carnaval e gente na África morrendo de fome. E a gente não devia se inconformar com isso. Mas não. Por quê? Porque aquilo para nós a gente se distancia, mas não, nós deveríamos nos revoltar. Isso não pode acontecer. Agora a gente se acomoda. Então É, nós Luiz, precisamos. e essa Fica. acomodação se dá, né, no sentido da naturalização, mas no sentido negativo da palavra naturalização. Naturalizar uma condição que não é natural, né? É Porque isso aí. Kardec pergunta sobre a miséria para o espírito de verdade. E a resposta é que não é causar, não é Deus que causa a miséria. Mas é a própria sociedade não dando condições a seus membros de se educarem. E não se educando, não tem estes membros condições de discernirem adequadamente. Então, veja, Exatamente. a miséria e a fome é causa da sociedade. Se nós fazemos parte da sociedade, a miséria e a fome também é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade somente quando a gente fala de governos. Somente, eu quero dizer que é a responsabilidade de todos nós. Então, uma mobilização, e você fala Da sociedade. sobre não aceitar, tem um livro, se eu não me engano, é do Dalai Lama, que ele fala sinta raiva. Não faz sentido nenhum, né? O Dalai Lama, um pacifista, fala sinta raiva, mas ele faz uma abordagem sobre a raiva como sendo uma reação que te movimenta, que te faz tomar uma atitude. Inconformismo. Inconformismo, você não se conforma com uma coisa, porque o que você falou, Luiz, sobre resignação. É diferente de passividade. Passividade é aquele que vê o outro morrendo na frente dele e não faz nada, porque ele não se move por um sentimento íntimo de empatia, ele não sabe sentir a dor que o outro sente. Então ele é passivo, ele é frio, né? Agora, a raiva é quando aquilo te afeta de verdade, você se movimenta e vai fazer alguma coisa. Então é Wilson, diferente, né? E é importante traçar essa distinção entre resignação e passividade, não é? eu vou te falar Indiferença. um pra, eu vou te falar um fato prático que um moço médium pediu para conversar comigo, estávamos em entrevista, e ele então dizendo que a sua mediunidade estava em desequilíbrio. E ele relatando fatos que ele tinha um amigo que o chefe deles chamava eles em reunião e dava um sabão nesse outro funcionário. E ele, então, com isso, a mediunidade dele estava em desequilíbrio. E eu falei para ele: você vai me perdoar, mas a sua mediunidade não tem nada a ver com isso. O que está em desequilíbrio é a sua consciência. Porque enquanto o fuzil do chefe está na cabeça do outro, para você está tudo bem. Você só não quer que vire para a sua. Agora, você, como um ser humano e fraterno que devia de ser, você tinha que pegar esse chefe em off, não precisa ser na frente do outro, e falar para ele: fulano, por amor de Deus, isso que você faz não tem cabimento. Por que você não faz? Porque você tem medo de que o fuzil vire para a sua cabeça. Então, na realidade, você está com a sua consciência pesada, porque você não tem uma atitude. E o que nós precisamos ter é atitude. Nós não podemos ficar pensando e medindo o risco que nós corremos pelas atitudes que nós temos. Nós temos que nos posicionar, dar a cara para bater, sermos indignados com a injustiça. Se todos nós e o maior número de pessoas agissem assim, nós já estávamos na regeneração há muito tempo. É o que Jesus fez, né, Luiz? É o que Jesus fez. Ele não se omitiu. Exato. Ele não condenava. Ele não condenava. Durante todo o tempo. Ele não condenava, mas ele diferenciava o que é certo e o que não é certo. Ele se posicionava do lado bom, sem medo de nenhum tipo de discriminação, represália, consequência, nada disso. É isso que ainda falta, né? Mas é uma coisa que é gradual, né, Luiz? Porque vem muito ainda da hesitação do ser humano em relação à sua própria fé. Na medida que ele vai fortalecendo sua fé, tendo certeza, né, de que ele é um espírito imortal, de que ele, a espiritualidade do bem está com ele, de que existe uma recompensa, se não agora, lá na frente, ele vai se encorajando, né? Isso é uma questão gradual, né, Luiz? Eu, programas como esse, eu acho que ajudam, né, a esclarecer essas questões. Mas não é do dia para a noite mesmo, a gente sabe disso. Não, isso aí é séculos e séculos. Estou te falando que o Lázaro e o Rico estão aí ainda atuando? Pois é. Bem, Padre Antônio Vieira foi um filósofo religioso, um dos homens mais inteligentes e respeitados em seu tempo. Ele viveu no século XVI. E ele escreveu uma obra que o nome é O Sermão do Bom Ladrão. Nessa obra, o Padre Antônio Vieira escreve uma frase muito interessante. No momento em que um pirata é aprisionado e levado até uma grande embarcação, quando tem um líder, né, o capitão da embarcação o recebe, e esse ladrão fala então que quando é ele quem rouba, o pirata, né, o roubo é culpa, é vergonha. Mas quando são eles quem roubam, os impérios que roubam, o roubo é uma grandeza. Olha que interessante. Então, quem rouba pouco é vergonha. Agora, aquele que rouba muito, ele é grande. Aquele que pilha, que invade outros países, enfim. Como o Luiz bem colocou, esses que têm lucros exorbitantes sobre a desgraça dos outros, é como se fizessem grandes negócios e fossem pessoas muito inteligentes. Ainda hoje nós vemos esse cenário. Nós sabemos, como eu já disse, que, segundo o Espiritismo, todos os homens são iguais, no sentido de que todos estamos submetidos às mesmas leis naturais ou às leis de Deus. Eu queria saber como fica a situação do desencarnado, dessa pessoa, desse grande líder, desse político, dessa pessoa que se aproveita da condição dela para tirar do mais pobre. Como fica essa pessoa quando ele retorna ao plano espiritual, em comparação, por exemplo, com um ladrão pequeno, que é aquele ladrão que estava na cruz lá pregado ao lado de Jesus? É o Francisco, né? Olha, Wilson, essas questões são proporcionais ao conhecimento e à responsabilidade que cada um carrega, né? Todos são sujeitos à mesma lei, sem dúvida. E, sem dúvida, a prova do poder, né, a prova da riqueza, são provas dificílimas, e que, quando aquele que é submetido à prova sucumbe, o peso, né, dessa consciência, o peso dessa responsabilidade é proporcionalmente maior. A lei é a mesma, vai ser aplicada com rigor proporcional. Né? Então, quanto mais desequilibramos, maior a nossa responsabilidade. Aliás, né, para aquela questão que o Luiz estava falando sobre o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, alguns até têm um pouco de receio de estudar um pouco a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma doutrina de responsabilidade. Você incomoda, né? Incomoda. É uma doutrina que coloca a tua felicidade nas tuas mãos. A tua responsabilidade nas tuas mãos. Não é mais em relação ao exterior. Sem dúvida, você vai continuar recebendo influência do externo. Sem dúvida, isso é importantíssimo para que você reaja da maneira mais adequada pelos seus exercícios, pelas suas provas, correto? Agora, a responsabilidade é sua, e à medida que você vai conhecendo a lei, até no campo terreno, nas leis humanas, aquele que desconhece a lei, ele de alguma maneira tem uma responsabilidade proporcionalmente, às vezes, menor, mas na medida em que ele sabe que tal procedimento é ilícito, tal procedimento é um crime e comete, sem dúvida a responsabilidade dele é maior. Então, essas questões são proporcionais, né, Wilson? Mas não esqueçamos, a misericórdia do nosso Pai é infinita. As oportunidades de regeneração são infinitas, tanto para o pequeno, para aquele que está começando, quanto para aquele que está num passo maior e sucumbiu. Dá para entender isso? Isso é muito importante, que a gente não crie estereótipos, que não crie um modelo, não crie um negócio assim bitolado, né? Porque é impossível, seria muita pretensão nossa tentar enquadrar, né, as dimensões do amor do nosso Pai. É infinito. É infinito. Perfeito, Então, às vezes, a sim. gente classifica, né, do nosso jeito Uhum. humano, a gente classifica muito ruim ou menos ruim. A gente até pode Pois é. tentar fazer isso, mas, perante Deus, Luiz já falou, são filhos que estão aprendendo a lavar prato, vão quebrar os pratos, e está tudo bem para o pai. O pai tá tudo bem, ele sabe. Se ele sabe que a gente está aprendendo, como é que ele pode nos condenar? Se nós, que somos pais humanos, temos essa consciência dos nossos filhos biológicos, que dirá o pai? Então, assim, que a gente tenha essa visão, que a gente possa se aliviar um pouco, Claro, né? Francisco. Não perdendo a responsabilidade, mas tendo Claro. uma direção mais amorosa do pai. Pois é. É interessante o que o Francisco falou. São 19 horas e 52 minutos. A gente está chegando no finalzinho, né? Eu tenho aqui um recado para dar ainda, mas eu vou passar para o Luiz. É assim, do recado que o Francisco deu, eu queria que você fizesse os derradeiras reflexões, Luiz, os derradeiros comentários, para a gente encerrar aqui. Mas que, assim, pontuasse que a gente não pode, de posse do conhecimento que o Francisco colocou aqui, dessa misericórdia infinita, que cada um é tratado de uma forma tão branda, mas usar isso como justificativa para continuar no erro, né? Porque senão a gente pode falar: ah, eu sou espírita, eu sei que o pai vai me perdoar, eu sou o filho pródigo, e você continua aqui prejudicando o pequeno, porque lá eu negocio, lá Deus é muito bom, eu vou negociar. Espero que eu não tenha dado a entender isso. Espero. Então, dois exemplos muito práticos e que falam muito alto. O rico, ele, quando chegou lá e viu a situação, ele disse assim: eu não sabia. E é isso que o Francisco disse, ele não tinha conhecimento. Eu tenho uma pessoa próxima, muito inteligente, uma pessoa muito querida. Ô Luiz, mas Você mesmo ele estava. mesmo quando ele disse lá, eu não sabia, né? Ele não tinha conhecimento, mas ele não foi permitido ir para o outro lado. Ainda Não, assim, ele teve não, lá, ele foi não foi limitado. permitido nem voltar para falar para os irmãos dele. Então a É? desculpa de que não sabia não colou, né? Não. Vai quebrar a cara. E outro ponto que eu quero enfatizar. Tem uma pessoa muito próxima, muito querida, muito inteligente, e eu pensei assim: eu vou botar esse livro, quero os mensageiros, na mão dela. Sim, E maravilhoso. dei para ela ler. Ela leu a primeira lição. Ela me devolveu o livro e disse assim: você acha que eu quero ficar louca? Ela me deu o recado todo. Ela entendeu tudo o que tem dentro daquele livro. Só que ela sabe que a partir do momento que ela tiver consciência, ela vai ter conflitos. E ela não quer conflito, porque ela está vivendo bem assim como ela está vivendo, que é na boa, enquanto está com a parte boa, né? Porque enquanto a gente está com a parte boa, é muito gostoso e a gente não quer mudar. Mas quando a gente está com a parte ruim, aí o nosso comportamento é outro, é de revolta, todo aquilo, né? Então, a lei de Deus é muito clara, é muito clara. E os livros espíritas são muito, muito nítidos, muito claros e muito objetivos. Amai-vos e instruí-vos. Sem instrução, eu não acredito, Francisco, que toda essa turma aí que está roubando, feito quanto, todos eles tenham consciência da realidade que vão enfrentar. Mas todos Mas vão enfrentar uma realidade dura. Vão realizar uma... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E a realidade é uma só. Você vai viver o outro lado da medalha. Muito bem. Eu agradeço, Luiz Guimarães. Agradeço, Francisco. Tenho dois recados rápidos para dar. Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da USE Piracicaba, acompanha aqui o programa Visão Espírita, e lá acompanha pela União Rádio Web também, nós temos uma novidade. Hoje, depois, no canal da USE, depois do programa Visão Espírita, nós encerramos agora às 8, daqui a 3 minutinhos, 4, às 8h10, inicia uma outra palestra aqui agora, que é uma transmissão da AME Piracicaba, que tem o apoio também da USE Piracicaba. Então nós temos hoje o doutor Rodrigo Reis, que é médico cirurgião oncológico. A AME, para quem não conhece, é a Associação Médico Espírita aqui de Piracicaba. Ele vai apresentar uma palestra ao vivo, online também, ao vivo, sobre o tema O Sistema Solar sob a ótica espírita. Nessa palestra ele vai tentar, através de dados científicos atualizados, a apresentar os novos conceitos sobre o sistema solar, né, de toda a sua grandiosidade e perfeição, tentando relacionar todos os dados científicos atuais com a literatura espiritualista vigente. E através dessa correlação, ele quer dar credibilidade para ambas as partes. Então é uma palestra muito interessante, 20 horas e 10 minutos, se você está aqui assistindo, é só você sair, você está no canal já da USE, e você vai lá e clica na palestra, que vai começar agora às 20h10. O nosso amigo Sérgio Aguiar está lá também, ele vai estar lá para dar um alô para vocês. Então esse é o nosso recado. E outro recado é, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para concorrer ao sorteio das 13 obras de André Luiz, inclusive essa que o Luiz acabou de citar, Os Mensageiros, que é uma obra que compõe a série A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros do espírito André Luiz, escritos pela psicografia de Chico Xavier, começa com Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, tem mais Os Domínios da Mediunidade, são 13 livros, termina lá com Sexo e Destino, não é isso? Acho que tem Sexo e Destino, lembra qual é o último? E A Vida Continua, é o último. Então, se você ainda não tem esses livros, mande uma mensagem, eu vou colocar na tela aqui o banner. Ó, mande uma mensagem para esse número, 98877-8022. Mande uma mensagem em qualquer texto, um oi, um alô, com seu nome. E a partir desse envio de mensagem, que você vai ter que cadastrar nos seus contatos, você, no dia 23 do mês de junho, a gente vai sortear esses 13 livros, para uma pessoa só. Então, se você já se cadastrou, não precisa se cadastrar novamente, porque... vai ser pelos contatos, né? Cada contato vai ter um número ali, a gente vai sortear em cima desses números. Já se cadastrou, Luiz? Não, nem sabia disso. Ah lá, tá vendo? Agora tá sabendo. Aproveita e se cadastra, compartilhe com seus contatos também. Leva essa oportunidade. O Francisco já tá cadastrado, não tá, Francisco? Que ótimo. E é assim que a partir também desse cadastro, pessoal, é que a gente vai avisar para vocês das atividades da USE, as palestras da USE Piracicaba, do programa Visão Espírita, atividades como essa da AME Piracicaba também, que você vai ficar sabendo, a gente vai avisar por este canal, você vai receber essa mensagem diretamente no seu celular. Eu agradeço a presença de todos aqui, agradeço todos os irmãos e irmãs que participaram, que passaram aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, que deixaram o seu joinha, o seu agradecimento. Nós é que somos gratos a todos vocês, vocês que nos oferecem essa oportunidade de aprendizado. Cada programa, nós estudamos um pouco mais, aprendemos um pouco mais, e nessas reflexões a gente sai, sem dúvida alguma, muito melhor do que quando a gente chegou. Desejo a todos uma semana repleta de luz, né? Uma quinta, uma sexta, um final de semana. Peço também para que vocês se cuidem, né? A gente vive uma situação muito grave nessa pandemia. Se você puder, fique em casa, use máscara. Lembra da orientação de Jesus, orai e vigiai, né? Sede mansos como os pombos e prudentes como as serpentes. Eu vou ficando por aqui, né? Desejando a todos, então, essa alegria e essa gratidão. Passo aqui a palavra para o Luiz para as últimas considerações e peço para o Francisco, para fazer uma prece de encerramento. Agora são 20 horas. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de participação. Obrigado. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Convido a todos para que possam, por alguns instantes, mentalizarem a mensagem do mestre, a figura do mestre entre nós, apacentarmos nosso coração e, mais uma vez, manifestarmos nossa profunda gratidão pela vida e por todas as questões que rodeiam os nossos passos. Que nós possamos, com muita alegria, com muita coragem, com muita fé, buscar forças dentro de nós, apoio nos amigos e, acima de tudo, conhecimento do Evangelho de Jesus, para que possamos seguir adiante com mais firmeza, com mais alegria e com mais esperança. Mestre Jesus, abençoe a todos nós, permanecendo conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. Paz e luz.